namorada falou mal de mim para a mãe dela. Mete a mão na cara dela. Não consigo educar a minha cadela. Cozinha ela na panela. Meu chefe não me dá sossego. Meu vizinho novo é negro. Senti tontura quando saí do sol. Estou sofrendo com o chulé. Você se acha que sabe tudo, mas é um grande estúpido. Dá palpite na vida de todos, acho que nem o bambu. Você se acha o rei da razão, o único sabe seu. Se não você é um grande cuzão. Minha namorada foi amada e muito bem dela. Não consigo ligar em minha canela. Meu chefe não me dá sustento. O meu nome é o negro. Senti tortura quando saí do sol. Estou sofrendo com o chulé. Você se acha sabe tudo, mas é um grande estúpido. Dá palpite na vida dos outros, acho que nem botou. Se acha o razão, o único vai no chão. Fica no bom, você é um grande cuzão. Fica no bom, você é um grande cuzão. Fica no bom, você é um grande cuzão.